251, lanterna 3325. Prossiga visual, frequência livre para coordenação, Mike Eco Delta. Passaredo 2230, desse mantenha 3000 pés, ajuste 1099. 3000 na 099, Passaredo. Tira na torre. Positivo, comandante. Já mandando o seu sobrevoo, sem comprou a noite, o Fox. Ok, então, mantendo altitude 500 pés. Fique atento, temos um ali com bandeirantes fazendo base pela direita, pistão no 7, ok? Positivo, vai ficar atento da aeronave. O Fox Limpo já está. A bandeirante está com plano aí. Excelente. O Mike Fox Serra informa o helicóptero abandonando o setor, prosseguindo aí com proa norte. Está na sua posição aproximadamente aí de 12 horas, mantendo 500 pés rumo norte. Tem o tráfego à vista? Está ciente, seu tráfego à vista. O Papatango Mike Fox Trato Serra. Afirmativo. Reporte na final checado, 130 graus 109, Mike Fox Trato Serra. Reportará. Passaredo 2230, desse mantenha 2000, livre LS, informe localizador. Eu vou reportar localizador 2230. Voo 075, autorizado descer até 4000 pés, ajuste 1099. Tendo para 4000, voo 1099, voo 1075. Romeu Fox Lima, chama agora o controle Salvador em 1208, boa tarde. 1208, meu comandante, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa tarde, Oceania 6321, passando em 700. Ana 321, boa tarde, sub e mantenha 320, saída da Arbor. 320 na Arbor, é 321. Controle Salvador. Eu vou dar boa tarde ao Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu, Romeu Fox Lima, o controle, confirma a altitude que está mantendo. Estou mantendo 500 pés a zero, pode. Sente, mantenha 500 pés em condições visuais, vai afastar por mais de 20 milhas, confirma. Afirmativo, 70 milhas eu afasto. Milhas mantendo 1000 pés para ingresso aí na final da 17, fica atento ao tráfego. Então, devido à aeronave e informações, vou desviar 30 graus à direita. Sente. Chama a torre 118.6, objeto 5729. 118.6, 5729. O voo 075, iniciando desvia direita para 090 para 10, devido à formação. Ok, 090 pro e forme no término do desvio, voo 075. Chamará terminando o desvio no 075. O 755, boa tarde, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha nível de voo 060. 060 na Bonf. Na curta da 17 Serra. Mike Fox Trot Serra, seu solo ao 55, qual é o pátio? Na minha escuta, teu corte de motores, Mike Fox Trot Serra. Sente, copiado mais 30 minutos para o pouso, sente. No término do desvio para o Andomar, o voo no 075. Voo Itápida presente, voo no 075. Voo no Itápida, no 075. milhas, no 7, o quilo Quebec Serra. Livre pousão no 7, o vento no 30 graus, uma dúzia nós, quilo Quebec Serra. Livre pousão no 7, Serra. Sinal ILS, torre 118, decimal meia. Boa. Fox Sierra, vai, você continua aproximação, pista no zero, vento no 30 graus, uma dúzia nós, informarei pista livre, 2230. 30. Webjet 5729, solo 57, libere a direita e chame solo 1219. 219, Angel. Bom. A linha mantém inicialmente, TAM 3155. Reduz a velocidade para 2190 nós. O 5 autorizado a decolagem da 10, 120 graus, 12 nós. 1219 web. Objeto 729, táxi Alfa, Juliette, 502. Alfa, Juliette, 502, Juliette, 502. Controle agora na 075. Prossiga. Autorizaria passando em casa abaixo do 050? Autorizado. Está livre descida até 2000, ajuste 10019, informe localizador livre LS, gol 1075. Ok, descendo para 2000, informará no localizador, gol 1075. Controle autoriza para o 5627 por onde era Caju? Guarde um instante, coordenação 5627. Quente. Quebec Serra, sou solo 59, táxi livre, companhia, aquilo Quebec Serra. Serra, hotel, cópia. Serra, hotel, para Serra do Weber Mike, Echo. Autorizado no meu 6, já falo da questão do 7, curva à esquerda, no corredor forte. Controle Salvador 1-2-0-18, Torre 1-8-6, aciona 0-1-2-4-6, Serra Cotel. Atingiu 050-3217. Desça até 4000, tá 3217. Super, 3217. Serra Hotel, decolagem 10-0 com uma esquerda. Chame acionário com o contato. Serra Hotel. 3217, descida para 4000 pés. Ok, continue descida para 3000, ajuste 1019. Com 1019 no ajuste, 3217. 2 Salvador, boa tarde, tá? 3155. 3155, sube e mantenha 340, saída da El. 340, pode voar Dael para me dar informação aqui na nossa frente, ó. Autorizado, Dael. Direto Dael, 3155. Trip 5627, voe direto para Caju. Direto Caju, 5627, grato. Boa tarde. no controle. Vai passar 180, chama o centro em 1288, alterna 260. Alterna 260, boa tarde. Boa. prossiga. Pronto, um ponto de espera, Serra Cotel. Todo 2230, solo 02, libera a direita, chame solo 1219. Segurando 219, obrigado, boa. 130, tá? 3217. Localizador, 3217. Site de Alfa Juliette, rebota 14. Alfa Juliette 14, passareta. Serra Cotel, tá pronto pra decolar? Foi também, é grato, boa tarde. Doutor Salvador, boa tarde, agora no 075 a 3 milhas do externo. Continuando a aproximação, informarei pista livre, 130, uma dúzia nós, gol no 075. E continuará na aproximação no 075. Gente, só decolagem ao 03, aguardando transferência de comunicação, Serra Cotel. Aguarda, Del. Bem, vai reportar localizador, 32 no 7. DDD 327, aguarde cópia, ele é saída prevista da Elisa. Redor forte, chame controle, frequência 1208, uma boa tarde. 1208, grato, hotel. Torre de Salvador, boa tarde, Altan 3217. 3217, boa tarde, sente do tráfego número 2, continue aproximação, vento no 30 graus, uma dúzia nós, informarei pista livre. Afirmativo, continua aproximação, aguardando pista livre, 3217. Voo no 075, vento no 30 graus, com uma dúzia, cheque o trem, tem pouso autorizado, pista no zero. Trem da estátua, checado livre, pouso não no zero, voo no 075. Vente. 5627, aqui, mantenha no 50. A gente mantém o 950, aguarde transferência, 327, pronto pra cópia? Xandé 327 para Ilhéus, autorizando nível 240. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador 120.8, torre do 8.6. Aciona 5105, Xandé 327. Correto, para posicionamento, Xandé 327. Fala Azul. Azul 4118, autorização com o Xandé 367. Azul 4118, pronto, cópia. Confira. Azul 4118, para Confins, autorizado, nível 360. Decolo da pistola 0 com primeira curva à direita, na saída da Euleta, após Lenda, Bridge. aérea Upper Blue 16. Controle Salvador 12028, Tônio 98, decimal 6, aciona 5145, Azul 41118. Autorizado 360 para Confins, decolando a pista 10, primeira curva direita, Caioleta, Freezer, saída. Depois a pela Unidade de Luna 6, 208 controle, 186 é a torre, 5145 é a transporte. Te libere a direita, chame solo 1219. Direita 1219, grato, boa tarde. Boa. Paulo Salvador, boa tarde, voo na 075. Voo no 075, parte seria Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette para 08, no 075. Tu no 7 tem pouso autorizado no 0, 140, comando 19. 140, comando 12, pouso autorizado, 3, 2 no 7. Aí a foto. Estabilizado, voo no 755. 755, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, obrigado. Dois no 7, solo 09, libera a direita, chame solo 1219. Direita, 1219, uma boa, 32. Boa. Salvador, boa tarde, gol no 755, baixou e travou. Gol no 755, boa tarde, o vento no 40 graus com uma dúzia nós. Tem pouso autorizado, pista no zero, gol no 755. Pouso autorizado no 755. 217, Alfa Juliette para o 10, 32 no 7. Estou com 1.600, vou no 755. 1.600. Tem pouso livre no 0, 140, uma dúzia nós. Temos chuva já lá próxima, 28 ali sobre o oceano, ok? Acredito que o senhor vai chegar aqui primeiro do que ela. Certeza. É já então. 19, chegada bom, pista para 4000, ajuste no 019. Bom, 4019, 925, bom. Boa, Salvador, 63, 4, X-Ray, informação de uma flat ray para o próximo. Oceanésia 304 para Petrolina, autorizado nível 340 e aterrou 20. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Frote, controle Salvador 120-8, torre 18 de Palmeiras. Aciona 5160, Oceanésia 314. Saída seria Flock ou Frote, transição? Corrigindo, bota Flock. Então, 340 autorizado, bola 10 pela esquerda, Momo, Flock, Flock, temperatura 20, 208, 60, está na posição... Confirmando a saída Momo, transição Flock para o 20 e transição para o futuro. É, Momo Flock, 755, Solo Zona 4, libere a direita, chame Solo em 1219. 219, uma boa. Boa. Confirme, Serra é Equatel? Já passado 2-0, milha de Salvador. Sigol na 755. Boa tarde, Gol 755, Pacto de Alfa, mantém 8 Juliette, vai aguardar a liberação do gate 4. Da Alfa, mantém 8 Juliette, aguarde 04, obrigado. Então 3145, pronto, cópia. 145 para o Galeão, nível 380 autorizado. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da Elmeda Bridge, atendo 10 até Smart. Direto Luxo, direto Barbacena. Controle Salvador 120-8, 12-6. Aciona 51-54, então 3145. Oito e confirmando o nível autorizado ao 380. Sim, correto, chame para pushback pela vez. Lajete 729 para Confins, autorizado nível 360, via Pernulu 1, confirmando via Pernulu 1 no meia. decolagem da pista 1-0 com a primeira curva à direita, saída da Elneda Bridge. Controle Salvador 120.8, Tony 18.6. Aciona 5167. O adjet 7.9. No 925, controle? 925, controle, escuta. Pressão em Salvador, instrumento, teto de 1.200 pés com 3.500 de visibilidade e chuva leve. Tente, 925. 17, autorizado, comunidade. Aguarde só um minutinho pra iniciar o feedback. Ok, vou trabalhar. Tem uma vez na conta. Beleza, realize o feedback. O tráfego da Bianca também vai começar o feedback agora, no 21. Então, o senhor só puxa, fizer o feedback lá pra entrar no 73, pra gente poder agilizar os dois feedbacks. Está iniciando o gate 4, podendo ter que pedir solo para observar o feedback do TAN e fazer simultâneo. O TAN vai puxar lá para o pato 3. Rádio 4198, é o tráfego número 3 para o feedback do setor. Eu tenho o tráfego da Aviança e um da TAN realizando o feedback do setor. Eu aguardo. Oceaner 6314, pushback acionamento no 5. Oceaner 6314, no gate 05. Coordene, poderia confirmar com a equipe de solo se tem condições de realizar puxando a cauda através do gate 62? Positivo, vamos coordenar. Sim, eu já tenho as coisas da TAN ingressando lá pro Pat 3. Então, puxando através do gate 62 está autorizado o Oceaner 6314. Positivo, ok.